Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, cara. Ai. Liga. Tá começando. Tá começando. O rosto tá se instaurando com um sorriso. Oi? O sorriso tá se instaurando no rosto. Shiny smile. Era a ordem que eu queria colocar essas palavras, essa frase aí. Mas você sabe que a dicção tá longe de ser a minha melhor qualidade. É, eu sempre treino pra tentar parecer o mais transparente possível. Olha como eu tô falando transparentemente agora. O que, que significa falar transparentemente? Cada sílaba suando do jeito que ela deve ser suada. Mano, não acho que transparente seja a palavra que você estava buscando. É, límpido. Mas também, diria, não é como se a gente precisasse acertar 100% do tempo, tudo, né? Não. A gente tem uma boa margem pra erro aí, né, sendo seres humanos. Fica imaginando, no mundo animal eles não erram tanto assim, né, que nem o ser humano. Tipo, eles não fazem basicamente nada de errado, porque até quando um bicho, um gnu vacila e é comido por um leão, uma leoa, né, que falam que é ela que sai pra caçar, ele só meio que tá cumprindo a função biológica dele, né, ele não deu um vacilo. Ele, não, foi, ele cumpriu tava a parte o que dele. Ele tinha que fazer. Cumpriu a parte dele no sistema. Sistema. Esse é totalmente selvagem. E o sistema, mano, é o quê? O sistema é foda. O sistema é foda. Pra todos os bichos serem. Pra seres todos vivos. Os bichos também. O sistema é foda. E o leão, ele sofre com alguma coisa? O leão, será que é o animal que tem a vida mais perfeita do mundo? Porque ele é o rei da selva. Ninguém come o leão, né? Alguém bica com ele. Não, ninguém bica com o leão. Você então, sabe que o leão, ele vive de um jeito muito curioso, né? Porque, tipo, o leão macho, ele não é a leoa fêmea. E a leoa fêmea é quem mais sai pra caçar. Sim, eu falei. E o grande leão, que é o fica rei da... moscando. Moscando. É o goze e dorme. Ele goze e dorme. O famoso fode nana. Mas enfim, né? Tipo, os leões existem. Eu acho que o leão é o bicho que tem a vida mais mole do reino animal. Do planeta, é, assim. Pode ser. Porque ele tá de boa, mano. Tipo assim, mais que ele, acho que só um Lulu da Pomerânia, vai. É, esse bicho é animal. Tipo, ele não precisa pensar em nada, mano. Ele não precisa pensar em nada. Ele só existe e ele é muito fofinho. Tipo, é a razão do viver dele. Ele é absurdamente fofinho. E ele vai ser cuidado, ele não precisa pensar em estudar pro Enem, ele não precisa pensar o que, que ele vai fazer quando ele crescer, nas responsabilidades. Ele não precisa pensar, ah, eu tenho medo de ser assaltado, ah, a corrupção, ah, o que, que eu vou votar, ah, o Corinthians, não, nada disso. É cagar, comer, cagar, cagar, comer, cagar, cagar, comer, cagar, cagar, comer, cagar. Tanto que ele transforma isso em seu grande propósito de vida, né? Comer e cagar. E perrecar na vida do carteiro. É, mano, ser cachorro. Ó, eu é, a única, que coisa, a única coisa que barulha a mente do cachorro. Ganha, tem duas coisas que barulha a mente do cachorro: fogos e carteiro. Isso traumatiza. Né? A rivalidade histórica, né? Não, isso é um negócio que a gente tem que parar. Isso é conscientização. A gente tá falando de um negócio muito sério, porque cachorros sofrem. Eu vou recitar o Monarca aqui numa das primeiras falas geniais dele, que foi: é só ensinar o cachorro a gostar de fogos, mano. É só. Ensina ele a parar de ter medo. Tipo, mostra pra ele, vai lá, ó, é só fogos. E aí o cachorro, mano, ele fica feliz, tá ligado? É, falou, ah, caralho, porra, é, você não me avisa antes também, né? É ano novo, porra, Jesus nasceu. É, porque os cachorros, o cachorro não é cristão, né? Então pra ele aquela porra, ele não faz sentido nenhum. Não. Assim, mas... como não deveria fazer pra ninguém, porque o próprio Natal é um feriado pagão, né? É. Mas eu não tô aqui pra ser o Rick and Morty, eu tô aqui pra ser o Lucas e eu tô aqui com o Marcelo. Sou a gente, a gente tá aqui mais uma vez falando sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre três temas, na verdade, que vão ser futebol, política e religião, juntos. No mesmo assunto isso daqui, ó. E você vai acompanhar tudo com a gente, porque hoje é quarta-feira e é dia de bocadinho. Eu adoro quarta-feira. Bom, você que viu o título do vídeo aí, do vídeo é foda, né, cara? Youtuber. O título do nosso episódio de hoje, já tá ligado que eu tô fazendo sempre. Eu só tô apenas pregando uma peça, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, tirar um pelo, tirar uma onda. E hoje, na verdade, a gente tá aqui porque a gente tava pensando o que, que vai ser desse mundão daqui pra frente, hein? As coisas vêm mudando tão rápido e pegando uma velocidade crescente, que cresce exponencialmente, assim, a cada... Quanto mais a gente evolui, mais a gente evolui. Quanto mais rápido a gente evolui, mais rápido a gente evolui. Mas a evolução acontece rapidamente. E isso é uma parada que me deixa muito intrigado e, ao mesmo tempo, bastante curioso, assim, pra entender que pode acontecer por aí, né? Uma vez que a gente tem dado saltos importantes agora, né? Principalmente no ramo da biotecnologia, no ramo da tecnologia em si, né? Que é o que nos faz evoluir, assim, pra dar grandes saltos científicos. Mas falar de bio, esse aí é o engraçado, né? Tipo, a vida, né? E o quanto a gente pode avançar nela só sendo a gente. A gente sendo humano, a gente sendo um cachorro, a gente sendo o que for, a gente vai tentar ser o máximo daquilo que a gente é. Que, mano? Que? Qual que era o assunto do... Ah, não entendi nada do que você falou, mano. Porra, mano, eu tava na vibe. Entendi. Bom, o que eu vou te falar, né? Cara, eu acho que, assim, a gente, com a idade que a gente tem, a gente, se Deus quiser, viver uma vida longa e próspera por aí, né? A gente pode acompanhar grandes acontecimentos da humanidade, né? Grandes descobertas que talvez vão com certeza, virão a ser feitas muito com o auxílio das máquinas, né? Que também estão evoluindo sem parar, desenfreadamente aí, como a gente tem agora ferramentas que nos ajudam mais do que nunca, né? Para trabalhos manuais, assim, tipo o próprio ChatGPT, inteligência artificial que vem para ajudar a gente de uma maneira completamente surreal a realizar atividades que antigamente demandavam muito tempo e muito esforço ali, né? E é uma parada que a gente não sabe até que ponto isso vai ser benéfico para a humanidade e se isso em algum ponto vai começar a ser maléfico, né? Existem teorias aí de que o domínio da inteligência artificial é um caminho possível pro final do mundo, né? Que também é uma coisa sobre a qual a humanidade vive sob essa ameaça constante de que o mundo vai acabar. Tipo, sempre tem alguém falando, mano, vai acabar desse jeito. Será que em algum momento já não foi assim? Desde que Deus falou pra Noé, o mundo vai acabar. Será que nunca mais pararam com essa porra? Já várias vezes o mundo quase acabou. Mas não, né? Nunca acabou, quase acabou. É, não. A única vez que quase acabou foi... A gente lembra que não acabou. As 5 grandes extinções do planeta Terra são eventos de fim de mundo, né? Tipo... Geralmente, né? Imagina se a humanidade for a primeira raça de ser vivo que conseguiu evitar um fim de mundo iminente, assim. Tipo, vem outro meteoro do tamanho do Chico Chulub lá, que é o... A gente já tá muito preparado pra isso. Meteoro que extinguiu o dinossauro e nós manda ele de volta pra casa, mano. Isso deixaria nós num nível... Com uma moral assim, que fala, mano, os caras iam pensar cara, duas vezes antes de mexer com nós. Galácticos. Tá, fala, caralho, os caras realmente impediram o fim do mundo, mano. É. Porque até hoje a gente não passou por esse teste. Né? Não, a gente consegue se matar, teve mas os testes tipo assim, naturais é muito interessante. É, tipo Chernobyl, mas Chernobyl não conta, porque foi a gente mesmo que fez essa porra. É, muito, o próprio muito ser poder. Humano, o próprio ser humano, no auge da sua negligência, exato, deixou explodir uma porra de uma usina, tá ligado? E falam que se os avanços não tivessem sido contidos... Tá ligado? Se os avanços não tivessem sido contidos dessa porra aí, ia ter matado muito mais gente. Talvez o planeta todo, né? A radiação não ia parar de espalhar. Sim, mano. Pela água, né? O bagulho... A gente tem muito mais poder do que a gente imagina do que é liberado. Porra, a bomba nuclear tá aí pra isso, né? Sei lá, então... Porra, agora na Ucrânia lá, eu vi que os Estados Unidos tá, tipo, liberando... E é tipo conversa de ONU, que pode ou não pode usar uns negócios desses, que era aquelas bombas de fragmentação, que é tipo uma bomba cara, que explode. Porque, tipo, você sabe que, tipo, mesmo na guerra, existem leis. Eu fico indignado com as bagulho de crime de guerra, não pode atirar no paraquedas, cara, irmão. Cara, você não pode espera matar o maluco cair. Gente normal. Eu vou esperar o cara cair pra ele ficar pegar uma arma e me matar. Tipo assim, como assim, mano? A gente tá literalmente num campo de batalha pra se matar. E tem regra. Tem. Tipo... Tem vamos jogar que... depois, tá ligado? Mano, eles ficam anotando tudo numa caderneta. Você joga uma granada. Quando essa guerra acabar, eles vão te julgar ainda. Você joga uma granada numa trincheira e vai explodir, vai voar pedaço de gente pra todo mundo. Mas atirar no paraquedas isso não pode. É, tipo, atirar no paraquedas. Ou então, esse é o problema. Tem arma que não pode usar. É muito letal, é roubado. Sabe? É muito letal, você explode uma bomba de fragmentação... E não significa que vai explodir tudo. É os negócios ficam tudo parado ali no chão e quando você menos espera, pode passar qualquer coisa ali. Pode ser uma pessoa, pode ser quem for. E o bagulho explode. Não, você tá falando de mina terrestre, isso não é granada não, de fragmentação. Não, bomba de fragmentação, existem muitos fragmentos dela tá. Que são explosivos e elas não explodem. Ah, sim, mas uma granada de fragmentação é a granada que você arremessa, pô. E ela explode em vários micro fragmentos. Sim. Mas essas bombas que saem, tipo, de avião ainda. Ah, tá, o torpedo. É um negócio, mano, plau. E aí explodem vários outros pedaços que explodem também, sabe? Tipo, é um negócio Não pode usar na guerra, não pode usar na guerra. É lei, caramba, não pode usar essa bomba, porque essa bomba ela é muito destrutiva, não pode. Cara, imagina como vão ser esses próximos confrontos no futuro, né? Se a gente já tem, tipo... Não pode usar laser mortal, tá ligado? Que faz assim, brum, e aí derrete tudo, tá ligado? É tipo mão de Deus no Jockey Pô, tá ligado? É, tipo, não pode não usar pode. Mão de Deus. Imagina as próximas guerras, todas baseadas em... Não, as guerras são muito baseadas em tecnologia, né? Inclusive... É, o que rege ela toda, tá ligado? É muito feio eu falar isso, né? Mas graças às guerras, o ser humano teve um avanço tecnológico muito cabuloso, né? Porque foi essa corrida, competição, é uma competição, né? Não que a guerra seja boa em nenhum sentido, mas ela, né, é inevitável. Não tem como você falar que o bagulho não pôs o ser humano pra falar, mano, pelo amor de Deus, a gente tem que... Ligado? Fazer tipo, alguma coisa. O próprio Alan Turing, a rapaziada aí que teve que vir pra botar a cabeça pra pensar, mano. Entendeu? Mas ele era gay. É, ele era gay, então acabou que ele foi... Não deu, o que fizeram? Castraram ele, né? Castração química. Castraram, mano. Flopou, mano. Ele falou, pô, o cara é brilhante, mas não deu certo, tá ligado? Ah, amigo, você é brilhante, hein? Parou a Segunda Guerra mesmo. Pena que é viado. Morre. É foda, mano. Mas isso aí também é legal a gente ver também como a gente ainda tá muito longe... Ele era cristão, né? É, a gente ainda tá muito longe do ideal, né? Mas a gente vem evoluindo bastante como raça. E você olhando pra trás e ver como as coisas eram diferentes pra pior... Acaba dando um pouco de otimismo pra como elas vão ser daqui pra frente, né? Porque eu vejo muita gente falando, ah, a humanidade tá perdida, a humanidade é um lixo, não sei o quê. Eu acho que a gente só nunca teve tantos olhos pra ver o que as pessoas ruins fazem, mas elas sempre estiveram por aí e elas sempre estiveram em maior número do que hoje, talvez. Só que hoje a gente tem muito mais gente, né? E é mais fácil de você perceber ou noticiar algo. É, eu acho que é difícil da gente ter uma noção mesmo, tipo, eu não consigo achar que a humanidade tá piorando, sabe? Eu acho que ela tá melhorando. Né? Por próprio, tipo, fatos, dados fortes sobre isso, assim, por exemplo, que a gente nunca batou tanto, né? Quer dizer, a gente nunca matou tão pouco. A gente não batou. A gente nunca matou tão pouco, cara, eu falei o oposto do que eu queria falar. Mas então, isso já mostra, né, tipo, uma evolução da gente, tipo, um indício de que a gente consegue viver um pouco mais harmoniosamente, assim, sabe? É meio utópico, né, mas eu acho que quanto mais isso, gente, cara, existem... Mas, naturalmente, é possível de acontecer coisas aleatórias, sabe? Então, essa questão da desigualdade e de que tudo pode acontecer meio que naturalmente, porque, sabe, as coisas já estão acontecendo e pra ser tão natural quanto a natureza, tipo, meio óbvio isso que eu tô falando, sabe? Tipo, a gente já criou uma outra natureza, essa natureza humana... Mano, gente, você tá falando igual o raciocínio racional, né? Não, mas da gente se organizar, sabe? Tipo, isso daqui não é natural, sabe? Toda a sociedade... Não é natural? É natural, mas é humano. Porque se não participar da nossa brisa, mano, que porra é essa? O que é uma cidade na natureza, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum no planeta Terra, sabe? Tipo, então, existe tudo e existe a gente, que quebrou tudo e a gente montou uma cidade. É. E, tipo, a gente acaba com tudo. Se a gente quiser montar uma usina e explodir o planeta, mesmo que sem querer, a gente consegue. Uhum. Né? A gente consegue acabar com o mundo, tipo, e nenhum outro bicho consegue, eu acho, né? É, que animal conseguiria acabar com... Nenhum outro bicho tem essa capacidade. Eu acho que vem na minha cabeça. Existem alguns caminhos pra isso, mas o mais rápido e o mais certo de que o mundo acabaria mesmo é bomba nuclear, né? Bomba nuclear você joga uma em cada canto do mundo e acabou o mundo. Nada, acabou. De repente uma só. É, uma, mano, só pode já... Uma só já consegue foder com tudo. Imagina, eu tava, mano, vendo os simuladores. Imagina um cara, YouTube, tá ligado? Um Putin da vida aí. Ele tipo, dá louca nele, ele fala, ah, mano, que se foda, vou morrer mesmo daqui 2 semanas. Tipo, dá medo desse cara tá com alguma doença terminal, tá ligado? E fala, ah, mano... Mano, você não lembra que se fodam aí. Dá muito medo. Dá muito medo de você ser um motorista de ônibus e você tá muito louco e você fala, vou me matar, e você poderia matar todo mundo. Só que imagina que você pode ser, tipo, o Putin, você pode, cara, ser um cara que você tem... É muito impressionante a quantidade de motorista de ônibus suicida que existe, é tipo zero, né? É, nenhum motorista de ônibus se mata, mano, você vê algum... Graças a Deus, cara. Nossa, Deus existe, tá ligado? É impossível isso, como? Cara, nenhum motorista de ônibus nunca falou, mano, eu vou enfiar o ônibus no muro hoje e vou levar todo mundo comigo. Eu tô com depressão. Fico pensando nisso, cara. Tipo, a gente tá tudo muito em ordem ainda, né? Tipo, ao mesmo tempo que existe o caos, claro que ele existe. Existe. Mas é impressionante também o quanto existe de ordem. Comparado antigamente, se noticia muito mais porque é gravado, sabe? Dá pra gravar. É gravado, tem documento de tudo e tem muito mais gente também. Dá pra registrar. Essa é uma questão. Acho que antes não dava pra registrar tudo que aconteceu. Por isso que era bom de roubar um banco, né, Marcelo? É, nossa, mano. Voltou num ponto perfeito. Você roubaria um banco se você tivesse nascido nas antigas? É. É, porque não existe nem imagens gravadas, nem foto, era tão fácil de você tirar. Sabe, tipo, você tem que levar. Mas os caras deviam ter algum outro jeito de pegar você, tipo assim, mesmo tempo que você podia roubar um banco, você não ia ter um método de fuga tão eficaz, assim, tipo... Mas você não conseguir se esconder tão bem, sei lá. Cara, eu tava assistindo esses dias aí, não é propaganda de Netflix, mas era, sei lá, uma série aí de seres malucos da humanidade. Eles são humanos, tá ligado? Eles são, mano, assassinos, mano. É na cola dos assassinos, na cola de alguma coisa, que é do Netflix. E são uns malucos que eles são casos rápidos, assim, ó. 40 minutos de episódio mostrando, tipo, o ser humano maluco, absurdo. Fazendo coisas grotescas e que você fala, caralho, né? Tem muita essa questão dos serial killers que existem nos Estados Unidos, mas, tipo, lá nos Estados Unidos tem muito mais serial killer do que nos outros lugares do mundo. Aham. Uhum. Você já não parou pra pensar que, de repente, lá é onde eles conseguem achar mais? Eles conseguem... Mais recursos, você diz? Encontrar mais. Encontrar mais serial killer? É. Ah, acho que não, porque cara. Porque tem lugar no mundo que, tipo, de repente eles nem conta, nem sabe que sumiu o fulano, sabe? Tipo, foda-se. Não, mas ninguém... acho que não seja só... Não é só subnotificação, mano. Tipo... É, perfeito. Eu acho que é... Tipo, sei lá, nos Estados Unidos você tem muito acesso a umas coisas erradas, assim. Tipo, acesso a arma. Acho que isso acaba facilitando também. Não sei se pode ter um pouco a ver com algum traço da cultura. Não sei, tô sendo bem... Tô bem leigo no assunto, assim. Mas algo me disse que é mais sobre... Essas coisas do que sobre, tipo, não, acho que não tem como falar que no Brasil tem o mesmo número de serial killer que lá e aqui as pessoas só não sabem. Acho que não, mano. Até porque é um... Mas é que é tão macabro quanto, mano. Você já não viu aquela reportagem de alguém, tipo, falando lá no presídio, dentro de um presídio. Tem uma repórter lá falando lá e tal, não sei o que lá e tal. Os caras jogando futebol com a cabeça de um maluco, tá ligado? Que tipo, você fala, mano, nossa, que porra é essa? Que isso? É, não, mas isso não configura serial killer, né? A gente tá falando de não, crime de cadeia. É, não, mas é, tipo... Serial killer que eu tô falando é o cara que, tipo, sente prazer em matar e mata por esporte, assim, tipo, não... Ah, é, real. Não só, tipo, assassinato por causa do crime, sei lá, o cara fez alguma coisa pro outro, ou roubou o outro, assalto, sei lá, coisa assim. É, mas, enfim, eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda, eu só fico preocupado... Se vai dar tempo da gente evoluir antes de se matar, né? Porque sempre que eu penso em fim de mundo, assim, alternativas pro fim do mundo, eu imagino muita coisa. Tipo assim, existem muitas formas do mundo acabar. Existem as que parecem mais próximas, existem umas que parecem mais longe, mas o fim parece ser, de fato, inevitável, né? Você prefere que algo seja, tipo, instantâneo e você nem sinta dor? Eu prefiro que não aconteça nada. Ou você acha que... Na real. Mas você acha que o mundo, ele pode acabar no sentido de muito instantâneo? Ah, ou não, ele vai se definhando difícil. Até acabar. Cara, tudo, acabar assim, instantâneo tudo. Só se a gente for sugado por um buraco negro do nada, assim. Não sei como que real. O mundo poderia mesmo acabar do nada, né? Até brusca, porque, assim, é o difícil. Planeta Terra, ele vai ficar aí até o Sol engolir ele, né? Pelo menos, a não ser que aconteça alguma coisa muito bizarra no universo que não tem nenhuma previsão eu disso. Eu teria, né? Um bunker, tá ligado? Um bunker autossuficiente. Se eu teria? Eu teria. Ah, é, não, mas isso aí a gente tá falando de coisa inacessível, pô. É muito dinheiro pra você construir um bunker. Não, mas imagina. Coisa de bilionário. De maluco. Mas, bilionário e maluco, né? Mas aí se eu fosse bilionário, eu seria maluco também. Eu acho que inteligência artificial é o que mais rápido pode levar a humanidade pro caos, assim. E não digo, nem entro no mérito de, o bagulho vai adquirir consciência, vai conseguir pensar por si mesmo. Vai interferir na nossa vida real, não, tipo, caralho, diretamente. Vai limpar a humanidade do planeta, sabe? Não acho que, não tô dizendo que isso é impossível de acontecer, até porque eu não sou estudado pra dizer se isso é possível ou não, mas acho que não é algo pra gente se preocupar no futuro próximo, assim. Acho que é algo que eu vejo bastante distante ainda. Mas digo de... Com essas ferramentas que fazem tanta coisa pela gente, pro ser humano começar uma guerra civil com essa parada, é muito fácil, sabe? Precisa, tipo, de muito menos. Você conseguir desvendar grandes sistemas de segurança usando essas ferramentas. Tipo, daqui a pouco um programa consegue, mano, achar uma brecha na segurança de uma conta no banco. Ou do próprio sistema bancário inteiro, sabe? Zera a conta de todo mundo, vira uma assim. Corrida de quem usa, tipo, isso primeiro. Crime cibernético tomando uma proporção inimaginável, assim. Tipo, esse negócio de conteúdo, de verificação de conteúdo. Tipo, daqui a pouco, com inteligência artificial gerando tudo que você pode imaginar, tipo, gerando coisa do zero, assim, copiando coisa, imitando coisa, como que você vai conseguir dizer o que é real, o que é falso, o que é feito por IA, o que não é daqui a um tempo? Uhum. Tipo, talvez até exista uma maneira, mas pra mim parece um negócio muito complicado, assim, né, de você... Tipo, acho que o negócio pode virar um colapso social, assim, no sentido de, tipo, daqui a pouco todo mundo vai ter uma foto sua pelado. Todo mundo perde a identidade, tipo, então, nada mais é real. Então a verdade e a mentira vai virar um negócio muito subjetivo, assim, um negócio muito virtual, sabe? Vai virar, tipo... Tudo é possível. Porque tudo é mentira e tudo é verdade ao mesmo tempo. Tipo, sabe, de você passar um trote, passarem um trote pra sua mãe com a sua voz, falando que você precisa de dinheiro... Tipo, aí ela liga de vídeo pra você e é você no vídeo, porque a inteligência artificial consegue gerar isso. Ao vivo, falando, ao mesmo tempo. Eu acho que isso pode deixar a humanidade numa situação meio complicada, assim, socialmente falando. Mas é a corrida, tipo... lembra que a gente tava falando de corrida, tá ligado? Essas coisas, elas podem ser inevitáveis. E vamos partir do pressuposto de que isso é realmente inevitável. Tipo, o que a gente pode fazer pra impedir isso de acontecer, sabe? É poder usar isso, porque, tipo assim, é inevitável. É, tudo pode correr pra esse sentido de, por exemplo, aplicar uma tecnologia que é inovadora pro mal. Uhum. Dá pra você fazer isso. E muitas pessoas vão fazer isso. Sim. E o que que a gente, tipo, do bem, né? As pessoas do bem. O que elas vão fazer pra evitar que as coisas... né, aconteçam. Lembra que eu falei da parada do golpe, de que, tipo, o golpe não tá errado, o errado tá quem cai. Mas, sabe, tipo, vão aparecer muito mais oportunidades, mais tipo, você vai... Muito mais tipo de golpe. Exato, mas assim... Vai vir um Urupu do Pix, Chipuden. É, mano, não importa, o que o pessoal inventar sempre vai ter o lado ruim da humanidade usando aquilo pro mal. E sempre foi essa corrida, né, de quem usa primeiro, quem é o do mal e quem é o do bem. Se ele fizer isso, o que eu posso fazer pra meio que neutralizar isso, e sabe? E ao mesmo tempo que parece ser um pouco desesperançoso esse futuro onde todo mundo vai poder fazer qualquer coisa e, tipo, meio que brincar com a realidade através dessas ferramentas tecnológicas, assim, a humanidade também sempre soube muito bem se defender dos perigos que ela mesma criou, né? É. Tipo, por exemplo, a gente até o momento teve uma contenção de danos boa, né? Tipo, pô, a gente já teve duas guerras imensas, a gente já teve, cara, explosão de usina, já teve vários acidentes, hoje, teve, mano, bomba atômica sendo jogada, e o ser humano resistiu tudo isso e conseguiu... Epidemias. Essa questão de você gripe falar... Gripe espanhola, porra, peste bubônica, e o ser humano conseguiu vacina, se reerguer. E ele só fala, tem vacina aí, assim, orça aí, quanto tempo a gente precisa não vacinar? É um mês, mano. Em um mês a gente consegue lançar uma vacina para um negócio esse lance da vacina, a gente só vai entender isso, acho que daqui a um tempo. Mas a gente não para pensar o quanto foi extraordinário esse tempo de produção da vacina do Covid, assim. Foi um negócio, o tempo que eu... Parece que foi um projeto, assim, ó, vai levar 2 meses. O tempo que demoraram pra... Tipo assim, porque você pensa, ainda com toda a negligência que a gente teve do nosso ex-presidente... Uhum. Que demorou pra ir atrás do bagulho, a gente ainda assim foi vacinado muito rápido. Tipo, com um ano de pandemia, já tinha gente vacinada no Brasil. Os caras inventaram e começaram a distribuir no planeta todo. Com um ano de pandemia, já tinha gente vacinada no Brasil. Com menos de 2 anos, já tava todo mundo vacinado. E você pensar que era um vírus novo, e tipo assim, que a parada salvou o bagulho, tá ligado? Não segurou, parou, a onda, não, mano. Parou. Segurou a onda de um negócio que... podia muito bem ter saído do controle, mais do que já saiu. Tipo, a humanidade, como sociedade, muito por conta da desinformação que a gente tem espalhada por aí, essa polarização, essa guerra de lados, a gente lidou com a pandemia como sociedade de um jeito horrível, tá ligado? Uhum. Principalmente nós, os Estados Unidos, esses países que tiveram um desempenho desastroso, e ainda assim a gente segurou a onda. Tipo, a gente tinha tudo pra tomar no cu, uhum. E, né, muita gente tomou, claro, né, tem muitas famílias que foram devastadas por essa porra, mas como humanidade a gente conseguiu superar isso. Então, essa capacidade do ser humano de ser resiliente, de conseguir driblar os problemas, acaba me dando um pouco de esperança também, porque, tipo, quando a água bate na bunda, o ser humano parece conseguir se mexer. Aí todo mundo para por uma força maior. Isso é muito engraçado, eu já parei pra pensar muitas vezes que se o ser humano, né, como um todo, se o planeta todo para e se dedica pra fazer uma única coisa, a gente consegue fazer essa parada em muito pouco tempo. Tipo, pular ao mesmo tempo. Se todo mundo combinar certinho de pular instantaneamente, o que será que acontece, tá ligado? O planeta Terra diminui, tá ligado? Ele move ele um centímetro achata. Pra algum lado, tá ligado? Ele muda de órbita 10 centímetros pra baixo. É... Mas enfim, o ser humano com uma força maior, ele é capaz de muita coisa. Sim. O problema é que quanto mais existe, mais difícil de controlar. Não que as pessoas devam ser controladas, né? Não, mas jamais. Você vê como o mundo tem que é diferente existir. De muito tempo atrás pra agora. Tem que agora existir um senso existe comum. Mais gente do que nunca. E não acontece tantas coisas ruins quanto, sei lá, poderia, meio que estatisticamente falando, poderia acontecer. Tem muito mais gente. É. O ser humano é majoritariamente do bem, sabe? Ah, eu acredito que sim, né, cara? Eu tendo a acreditar que quando o ser humano tá fazendo maldade ou tá mostrando indiferença pra alguma coisa que é séria, assim, eu tendo a pensar que essa pessoa só é ignorante, mano. Uhum. Que ela não tá, de fato, se conectando com o que eu tô falando. Sabe, uhum. A pessoa que fala assim, ah, tô nem aí, esses caras têm mais é que se fuder mesmo. Uma pessoa que parece não tá nem aí pra uma classe caralho, social ou pra um grupo de pessoas. Eu sempre não tá falo, vivendo agora, eu sempre né, falo, tipo... mano, você não tá falando isso de coração, você não sabe o que você tá falando, tá ligado? Não tá lá, não você percebe. Não é que você não se importa, mano, é que você só não entendeu. E eu acho que essas pessoas, elas têm margem pra serem boas, sabe? Elas só precisam exercitar mais um pouco esse lado empático delas. Ter empatia é um negócio muito humano. Eu acho que, apesar do ser humano ser um dos seres mais sádicos e do mal que existem na natureza, na minha opinião, porque a gente se baseia em sobrevivência e a gente guerreia entre si, isso daí é um negócio absurdo, né? Tipo, é incrível e absurdo como a gente se mata. É. Tipo, atravessando continentes e, tipo, nós e vocês, a gente se separa e a gente começa a se importar só com a gente, inclusive. A gente não tem guerra de humanos contra outros animais, tá ligado? Eu tava falando tipo... pro Marcelo, imagina você ir pra guerra e tomar team kill, mano. Nossa, que merda de vida, mano. Você tava lá e tal, você fala, porra, guerra, que merda é essa e tal. Aí você vai, tá ligado? Aí no primeiro dia você toma TK. Nossa, mano. Você nem viu, tá ligado? Você tava assim, olhando assim, aonde, cadê, pô? E aí, tipo, veio de trás. Isso. Seu colega fala, puta, mano, você passou na frente bem na hora. Nossa, caralho. O cara cruzou os dedos e fala, ninguém viu. Pô, isso deve ter acontecido muito, deve mano. Deve ter acontecido, acho que, mano, milhões de vezes. O ser humano tratado igual o copo descartável. Mano, assim, de repente, sei lá, você... Lembra... Enquanto isso, dois velhos conversando em sala de reunião, nossa, assim. Não, é... Enquanto os exércitos se matam, tá ligado? Fechando a corda e assinando um papel assinando pra falar, parou agora, parou. Fala lá pros caras parar. Vai lá pros caras parar. Imagina você morrer no intervalo entre os caras assinando o tratado de Versalhes, de Tordesilhas. O tratado de Tordesilhas. E acabou de assinar, parou. Assim, e entre ele assinar e ele avisar todo mundo, já você morre. Morreu, mano. Nossa, você morre, bosta, tipo, você fala, essa mano, guerra puta, já acabou, já mano. Já tinha acabado a guerra, Deus tinha que mandar você voltar, ai, mano. Ai, que merda de vida. Tinha que dar um respawn, assim, bicho, tipo... É. Você marcou o checkpoint, tá ligado? Você volta de onde você... Acabou a missão, mano. Ai, mano, não dá. Não dá, mano. É muita gente. É muita gente. É muito difícil chegar essa mensagem em todo mundo. A não ser que todo mundo tivesse um fone então... falando assim... Acabou. Parou. Parou. Aí geral para. Imagina, mano, nessas épocas ainda que o ser humano ele nem vestia um uniforme. Tipo, a gente é vermelhinho e aí vocês são azuis, não, tá ligado? Era aí, tudo tipo, roupa de guerra. E tipo, mano, não sei nem quem você é, tá ligado? E aí começa a se bater até se matar. Deve ter acontecido muito de inquieto nessa época. Muito, mano. Nossa, como... Guerra é um negócio que, assim, né? Existe uma explicação por trás disso tudo, né? Provavelmente eu só não sou estudado. Mas eu acho um bagulho tão surreal, mano. Negócio de, tipo assim, vamos meio lá. Natural, numa sociedade civilizada, assim, isso acontecer. É, tá, tipo, hoje tem guerra acontecendo. Fala, mano, vamos lá pra matar. E, tipo, são soldados que eles muitas vezes nem ideologia eles têm, tá ligado? Não eles estão trampando. Não sabe nem. Eles nem... O porquê deles estarem eles lá, tá ligado? Muitos seriam amigos. Muitas pessoas que se matam na guerra seriam amigos, porra, assim. Mano, eles param. Num outro contexto. É, e tipo... Nem se conhecem, nem sabem. Eles estão se matando por causa de outra pessoa. Real. Por causa da nem pátria. Nem sabe o porquê, tá ligado? Nem sabe o porquê. Você tá encontrando, mano, uma pessoa que tem uma vida... Os caras que é pra guerra com 18 anos. O que você sabe com 18 anos? Não sabe. Os caras te mandavam pra ir morrer. E aí, tipo, você vai com um motezão. Você fala, uou... História, vamos, caralho, né? Porque os caras te convencem de que, mano, é pátria, vir, Deus, né? Família. Você fala, vambora, e pau, toma TK. Você é louco, os caras que tem as mais medalhas do que todo mundo, ele foi, né? Mas, mano, ele tá vivo, tá ligado? E agora ele não vai mais. E ele tá positivo no frag, né? Positivo, ele tá, mano, barra zero. Barra zero. Barra zero, enquanto ele tiver... Imagina, você vai zero. Pra guerra, toma team kill e vai pro inferno 0/1. Que merda de vida, né, mano? Você é um soldado, foi pra guerra um e soldado, foi negativo. Soldado ruim, né? Tipo, meu Deus. Não é que o país tem vergonha de você, que não fez nada. Deve ter vários que ficaram negativos, mano. Nossa. E tem de que ficaram negativos, eu acho que é mais... É, não, não é mais. Dá pra matar mais do que morrer. Sim, mas será que... É estranho. É estranho. Também é uma forma do mundo acabar, né? Tipo, a gente literalmente se matar, se assim, mata. Tipo, guerra civil. Por conta desses caos que isso podem vir através. Isso tem um dos meus maiores medos, tá ligado? Eu sempre e, tipo, penso um que, tipo, se acontecer também. Alguma coisa que fala assim, porra, o mundo vai acabar. É... A partir do momento que se afirmar o mundo vai acabar, ele vai acabar antes. Porque assim? A gente vai acabar com tudo antes. Ah, tá. Não, mas acho que essa afirmação não existe. Acho que não existe essa afirmação. Não, eu digo assim, vai começar a matança, vai começar o linchamento, vai começar, tipo, o roubo. Sim, mas tô dizendo assim que nunca você vai ouvir na notícia alguém falando o mundo vai acabar. Acho é, em 2012 teve, mas não foi tudo não, isso tá, que falaram. Não, é... Mas tô falando de algo concreto, mas eu não sei que tenha, tipo, um meteoro à vista aí, sabe? E... É, se chegar num nível desse falando... É, a única forma cair. Que eu vejo isso acontecendo. 30 mas dias. Nem assim, eu acho que, tipo, a gente pode perder o controle de algumas maneiras, mas eu não sei se eu sou uma pessoa otimista demais, mas eu vejo o ser humano dando um jeito pra... Em algum momento não vai conseguir dar mais, né? A humanidade, uhum. Em algum momento, ela vai acabar. Uhum. Nem que seja daqui 1 milhão de anos, daqui 1 bilhão de anos. 15 anos. É, então, ela vai acabar mais cedo ou mais tarde, mas eu acho que a gente consegue postergar bastante isso aí, porque... Esse é o trabalho. Trabalha em... Mano, força em equipe. Trabalha em equipe é OP, mano. É OP pra caralho. O ser humano tá tão no comecinho, parece, né? Tipo, a gente tem um lance de recurso também, né? Que a gente tem vários recursos da Terra que são limitados, né? Que a gente tem os cientistas alertando a gente aí de tudo que é tipo de coisa que pode acontecer. Uhum. Tanto seja de... O consumo desenfreado de... O colapso está próximo. É, consumo desenfreado de várias coisas. Tipo, porra, no Brasil a gente come muita carne, tá ligado? Tipo, muita, muita carne. E isso acaba agredindo o meio ambiente, porque você tem que criar mais gado. O mundo come muito petróleo, tá ligado? Você que tem que criar mais gado e você precisa de mais espaço em terra pra criar gado. E você tem que desmatar e você desequilibra, né? Muitas coisas. O próprio... Ah, pandemia também é um negócio que eu agora eu tenho muito medo, mano. Criar tipo assim, nos próximos 10 anos acontecer uma pandemia de novo, tá ligado? Tipo, inteligência artificial isso que gera doenças inéditas, então, tá ligado? Isso é perfeitamente possível, assim, de alguém conseguir. As pessoas têm tanto acesso a tudo hoje, que hoje, tipo, um cara dá pra ele, pô, criar um vírus novo em casa logo mais, tá ligado? Dá. Um vírus completamente mortal e, tipo, né, não completamente mortal, porque um vírus completamente mortal não é tão eficiente, né, porque o vírus que é mortal, ele mata... Como é que é o nome daquele jogo? Esqueci, mano. Tem um joguinho de celular muito bom. É, não é tipo pandemia, um negócio assim? É, um negócio que você não pode programar uma doença muito mortal. Porque senão ela morre logo e ela não se espalha. Então, mas acho que, pô... Imagina o tanto de vírus que não tem na natureza aí, mano. Tipo, vírus que causariam pandemias, mano. Nada muito tá piores que a da Covid. Sabe, um vírus que às vezes não é tão mortal. Imagina você pega um vírus que ele fica hospedado no corpo e ele só mata depois cara, de 3 anos. Você viu falar dessa parada dos icebergs que derrete? É, eles então, têm, pode tipo, ter bactéria, vírus congelado. Micro-organismos de dezenas de milhares de anos que estão congelados, eles não, teoricamente não existem agora, mas eles estão lá. E aí quando esse gelo tudo derreter, vai começar a existir muito mais vida na água. Uhum. Diferente das que existem hoje. E aquilo, meu, vai se espalhar no mundo, tipo, muito rápido, né? A gente vê que o nível da água aumenta a cada ano que passa. Tipo, se continuar desse jeito, ou as temperaturas continuarem aumentando sempre. Eu tô muito pagando aqui o cara do meio ambiente, né? Mas, assim, não, mas eu acho que as possíveis tragédias mais próximas, da maneira como eu vejo, assim, que me parece, é ou algo envolvendo tecnologia, ou algo envolvendo alguma outra pandemia, né? Tipo, doença. Eu acho que a pandemia talvez seja o mais... Porque, cara, é um negócio que você é mais difícil de controlar, né? Porque a parada se espalha muito rápido, é muito difícil de mapear. Tipo, até hoje ninguém sabe de onde que veio o coronavírus de fato. Uhum. Existe o negócio do morcego, é uma hipótese, né? É uma hipótese. E, tipo, esse negócio de você desmatar áreas de animais silvestres pra botar ser humano pra morar lá... você tá cada vez mais em contato com esses possíveis vírus que moram em animais silvestres e que podem pular pros humanos, e aí... Maior contato, né, tipo, com... Cara, na vida silvestre deve ter tanta merda pra gente, sim, se fuder, mano. Pô, você vê, quando a gente começa a invadir muito um espaço do que é um animal silvestre, né, dos seres da floresta, a gente começa a acabar com a floresta pra poder montar um sobrado ali. Um estacionamento. É, aí tipo, na tua laje lá desce o macaco, tá ligado? Aí você começa a ter contato com macacos, e tipo, eles começam a descer. Eu não tô falando que veio do macaco, né, pelo amor de Deus, eu não falei ainda que essa doença específica veio do macaco, mas pode vir de qualquer coisa. É, como é que é? De qualquer coisa. Vírus lá que passa, a febre amarela, O ser humano, há 500 anos atrás, a gente vivia que nem uns bichos do mato, assim. O macaco hospeda a febre amarela. E, mano, eu acabei de cagar, deixa eu pegar esse balde de bosta e jogar no meio da rua. E aí tem gente andando descalço, tá ligado? E aí as pessoas pisando andando na bosta, descalço. Aí fala, pô, pisei aqui numa pedrinha. Ele vai lá e tira da sola do pé, assim, com a mão. Aí ele vai lá e coça o olho logo em seguida. E aí cumprimenta toda a vila. E aí todo mundo comeu bosta, tá ligado? Todo mundo. E aí daqui a pouco tá todo mundo doente instantaneamente. Imagina até o ser humano começar a entender o que que é doença e o que que ele pode fazer pra fazer isso. Mano, o ser humano deve ter comido muita bosta antes comeu de ver bosta, que ele bagulho, mano, dava merda. Enfiou bosta no olho, enfiou no ouvido, enfiou no nariz, tá ligado? Enfiou bosta comeu no próprio muita cu. Bosta calada e falou, mano, peraí, velho. Que tá todo mundo morrendo. Jorginho morreu do nada ali, mano. Do começou nada. A se estribuchar essa porra. Tá, alguma coisa tá acontecendo, mano. Mano, até ele chegar no nível de falar, mano... Vamos parar de jogar bosta na rua? Eu acho que isso daqui ajuda. Essa porra aí, mano. Para com essa porra, mano. Não joga na rua, mano. É, se você jogar... Mano, até o ponto do ser humano entender que muitas doenças é o mosquito. É. Tá ligado? É o mosquito, é essa porra do... Quando que ele ia imaginar que aquele filho da puta, mano, daquele tamanho, tava sendo agente hospedeiro que tava trazendo todas essas porra de doença, mano. É isso, cara, mano. E é loucura, mano. É loucura. Até você achar a origem de uma doença e falar, vamos nos livrar dela, porque febre amarela, essas paradas, é tudo transmitido por mosquito. Uhum. E como que você para a doença? Tipo, para o mosquito. Zika vírus, né? Zika é foda, mano. Aquela parada da dengue, que é um movimento, né? Eu lembro muito quando era mais jovenzinho e aparecia, tipo, muito comercial de se cuidar para dengue, porque a dengue, mano, se prolifera em casa. Se você só tem uma casa e você não faz nada nela, e, tipo, tem vasinho, tem espacinho que cria água, daí pá, pô, você tá criando uma fonte de uma doença que você pode ter e morrer. E aí, tipo, a informação disseminada. Olha... Faça isso. É impressionante, né? A gente tem muito vamos esse evitar. Contato. Todo mundo sabe alguma coisa sobre a dengue, né? Tipo, no Brasil. E isso é um reflexo de como era forte esse lance, né? Da campanha contra doenças. Né? Que a gente ficou desacostumado depois desse governo que a gente teve aí. Com alguém que se tinha mínima sensibilidade com esse lado científico, assim, sabe? Tipo, todo mundo no Brasil sabe que o mosquito que transmite a dengue é aquele que tem listrinha preta e branca, né? Não que ele só transmita a dengue, né? Mas todo mundo já viu isso, todo esse mundo sabe alguma é coisa. Batata, sabe o negócio de água parada? Dengue. Porque a gente teve acesso a essas informações, mano. Tipo, todo mundo sabe que é água parada da dengue. E nem todo mosquito da dengue, que todo mundo vai achar que é aquele listradinho de preto e branco, ele pode não ter dengue. É, claro, com certeza. Eu acho que, porra, grande maioria dos pernilongos é tudo aquele listradinho ali, né? É, ou... então, ele sempre parece um pouco aquilo. Ele pode muito bem não ter dengue. Tem as bolinhas. Falam que é só a fêmea que... É, o macho, ele não transmite. Ele transmite? Eu não sei se eu tô falando agora. É louco, né? Aí, tipo, mas aí, a gente tudo começa coisa a falar... que eu sei sem nunca ter ido atrás. Mas, ó, você tá vendo que, tipo, esses bichinhos, eles estão acabando com seres humanos, que eles são seres muito maiores do que eles. E eles são um mosquito. E, será exemplo, que mais mosquito já matou ser humano ou mais ser humano já matou mosquito? Só que você sabe o que é mais grandioso ao como mesmo é que tá tempo? Esse placar aí? Esse é quem que tá ganhando? Pelo amor de Deus, né? Tipo, é engraçado, porque acho que é tudo na casa dos milhões, pra qualquer placar. Mas, além do mosquito, menos do que ele, ele não é a doença. Tipo, o mosquito, ele carrega, sei lá, o protozoário lá, ou a porra do vírus, que é outro ser. E ele é muito menor do que o mosquito. E ele tá fazendo dele, tá ligado? Pra, tipo, se proliferar, que nem o mosquito se prolifera, que nem a gente se prolifera. E, tipo, a natureza meio que age das menores grandezas às maiores de todas, sabe? Tipo, tudo... Tudo tá interligado. É um negócio muito louco. Mosquitos mataram mais de 725 mil pessoas ao redor do mundo em 2018. Só em 2018? Tá falando de um ano. Eles mataram 700 mil pessoas, mano. Caralho. Falando de uma morte específica. Dengue, febre amarela, chikungunya e zika são dos mais letais. Pô, que loucura, cara. Só centenas de milhares. Só um motivo. Mosquito. É, um motivo específico. Foram picados por um mosquito. Tem aquele barbeiro também, né? Aquele mosquito do caralho. Ele dá o quê? Doença de Chagas? Chagas, né? É. Eu lembro que eu vi um cara que ele morreu de doença de Chagas e não sei como sabiam disso, mas foi porque um barbeiro tava pousado no caldo, na cana do caldo. Caldo de cana, não. Eita, fala isso, porra. Eu ia falar isso, porque eu fiquei com medo de tomar caldo de cana na minha vida. Eu também, fiquei mó tempo sem tomar. Que eles estão em canavial, o barbeiro, ele isso, tá em barbão, barbão. O barbão. Barbeiro fica em canavial. E aí se você, tipo, moer ele, comer ele, você dá... Olha isso, no Brasil foram registrados casos de infecção transmitida por via oral em pessoas que consumiram caldo de cana ou açaí contaminados por esses insetos. Açaí, é verdade. E aí como é que você não fica neurótico? Tipo, como que você vai saber se um barbeiro não contaminou sua cana? E falam que demora pra caralho, né? Tipo, o cara morreu, tipo, 10 anos depois. É, é uma doença que demora muito tempo pra se manifestar. E quando ela, imagina, se manifesta, mano, você já não... tá fudido. O caldo de cana que eu tomei em 2015, ano que vem eu começo... Vai tomar no cu, mano. Vou tomar Coca-Cola. Que merda, aproveita, tá ligado? Na real, já foi, já. Já tava, você já tá na metade. Você já tá no final, daqui uma semana, tá ligado? Tem que fumar todos os cigarros que der. Sabia que ele não chama barbeiro porque ele tem o costume de picar as pessoas na região do rosto? Na região da barba? É, deve ser. É um... Cara, é muito que novo, é o barbeiro, assim, né? O barbeiro é tudo ali, né? Nessa... Tem essa memória na minha cabeça que eu fiquei com muito medo. E eu lembro que na época da gripe aviária, da gripe suína lá, eu não saía de casa, mano. E, tipo, nem tava esse pânico todo que foi na Covid, assim. Mas eu, mano, lembro que uma vez minha tia me levou no Extra pra comer na praça de alimentação, mano. Eu fiquei em choque, mano. Eu falei, tia, eu não queria sair de casa. Por que você me trouxe aqui? Por que você me trouxe aqui? Mas enfim, o que eu acho que vai ser da humanidade, cara? Eu acho que no nosso tempo de vida a gente ainda vai acompanhar muitas coisas extraordinárias, dada a velocidade que a gente vem tendo novos avanços aí, né? Tipo, esse Apple Vision. Você viu essa porra? É insano. Tipo, aquilo é um começo de uma grande coisa, tá ligado? É muito louco, cara. É muito louco. Tipo, esse negócio das IAs aí, né? Que é um negócio que tá super em alta agora. É uma parada surreal, cara. O que esse negócio faz sozinho em questão de segundos, assim, é uma parada que, tipo, eu tenho dificuldade de acreditar no que eu tô vendo com os meus próprios olhos. Uhum. Eu fico brincando nesse chat de GPT, eu fico completamente incrédulo. Porra, aquilo ali acaba, mano. Aquilo acaba com vários júniors e estagiários, tipo, tá ligado? Tipo, a velocidade que aquele negócio resolve problemas e consegue gerar coisas do zero pra você, absurdo, com as informações que ele tem. Sabe, tipo, ele escreveu um poema... Até uma imagem, cara, que você pega uma imagem e você consegue, tipo, aumentar ela e fala pra inteligência artificial preencher os espaços vazios. Ele, tipo, consegue dar um sequência infinito, pra uma foto que você fez. Criar uma foto do zero, com descrição sua por texto. Eu tava vendo uns caras, mano, conseguindo entrar numa brisa de conseguir reviver, tipo, pessoas mortas. Ah, sim, é isso. Teve coisa hoje, saiu um negócio desse aí que a Elis Regina gravou um comercial... A filha da Elis Regina gravou um comercial com ela. Consegui viver. Antes, tipo, era um Michael Jackson na holografia, mas agora é gerado. Cara, isso é muito doideira, mano. Tipo, eu sei que foi um negócio que foi autorizado pela família dela, mas... Propaganda da Volkswagen, mano. Gerado. Regina. É, e eu acho isso muito estranho, cara. Mesmo sendo autorizado, assim, eu acho que devia existir um limiar aí. Negócio de, mano, não vamos brincar com gente morta, não, porque isso daí devia ser crime de guerra. Tipo, eu acho que aí que se desenha o limite, porque senão daqui a pouco o negócio vai ficar muito mórbido, sabe? Uhum. Imagina você quer falar com um parente, os caras lançam uma plataforma, já deve até ter isso, quer falar com seu parente que morreu, toma aqui, ó. Aí pega a voz do seu parente que morreu e põe você pra falar com ele, assim, o quanto você quiser, por áudio, no WhatsApp. Vou montar o robô mais realístico de todos e botar ele mórbido na cabeça dele, tá ligado? É, eu tenho um episódio do Black Mirror que é exatamente isso, cara. A mina perde um namorado num acidente, acho que de carro, e aí ela começa a desenvolver ele numa inteligência artificial lá, que depois vira ele mesmo, assim. Ela compra uma prótese e faz o download do marido dela morto. E vira o cara. E esse bagulho vai acontecer, tá ligado? Essa porra vai acontecer em breve, mano. Acabou a natureza, mano. Então, tipo, a gente vai ter... Eu acho que a gente vai ter, graças aos nossos avanços tecnológicos, muita coisa surreal pro bem e pro esquisito também, né? Pro mal. Tipo, umas coisas completamente perturbadoras, assim. É tudo que a gente que vai ter esquisito, mano. Eu acho muito estranho, cara. Eu acho... Nossa, é... Isso aqui é esquisito, tudo é esquisito. Vamos acabar com a floresta ali. Acho que o conceito, a ordem, em algum momento vai ser perdida. Assim, sabe? Eu acho que o ser humano vai virar, sei lá, mano. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu sou muito otimista em relação ao fim da humanidade, né? Eu não acho que ele está tão próximo assim quanto algumas pessoas acham. Eu acho que a gente vai passar por muitos tipos de esquisitice por aí. E é uma parada que, apesar de assustado, eu fico um pouco intrigado e um pouco interessado, curioso, assim, pra ver quais são os próximos passos que a gente vai dar, sabe? Eu fico pensando nisso também, bastante. Qual que é o fim mais provável da humanidade, você acha, Marcelo? Eu acho que é a gente mesmo se matando. Tipo, eu não acho bomba? Que... É. Porque pra não se matar todo mundo, tem que ser bomba. Não, né, eu acredito num final, tipo, aquela questão, não tão rápido, porque eu acho que leva tempo pra gente começar a se matar. Cara, mas eu acho que pra gente se matar no nível global, assim, tipo, de morrer a maioria das pessoas, eu acho que tem que ter um boom, sabe? Tipo, não literalmente uma bomba, sim. Mas tipo, mano, aconteceu uma grande catástrofe que matou muita gente e aí perdeu-se a ordem. Se você jogar a culpa de uma catástrofe em cima da gente, no final é a gente, sabe? Porque a gente poderia entrar por aquela força maior e se organizar e falar, galera, não vamos se matar, vamos... Não, mas pode ser um acidente, pô. Igual mas é o que é o start de tudo, né? Que aí a gente se mata antes de tudo realmente matar. Aquilo foi a causa. Mas se for algo que não tem como controlar, pô, pode ser. Tipo, se alguém explodir uma bomba nuclear, eu não sei como é que vão fazer pra... Quem não morrer. É, sabe? Não, vai ter gente que não vai morrer, né? Acho mas que se for eu sei só... que tem gente que não foi atingida diretamente por essa bomba, mas obviamente. Vai morrer daqui 2 anos de câncer. É, nem isso, sabe? Tipo, vai chegar alguém que vai estar cobrando uma garrafa de água dela e vai matar ela porque eu quero uma garrafa de água. É, eu acho que isso é um cenário... Sabe, tipo, um cenário esse mais apocalíptico, também. Muito Mad Max. Porque eu não acho que, mesmo que seja por doença, né, eu tava brincando daquela afirmação de montar um bunker. Cara, as pessoas, elas não vão morrer todas. É, eu acho sempre que vai existir alguém, mano. Alguém vai existir. É difícil falar, né, a humanidade acabou. A não ser que, imagina, mano, caia um meteoro do tamanho de um campo de futebol. Imagina o ser humano ficar sem internet. Tipo assim, acabou a internet do mundo. Não tem mais, tipo... De alguma merda. Eu ouvi falar um negócio que, tipo, graças a uma... Você já ouviu falar das... Tempestade solar. De uma parada que ela causa um pulso eletromagnético tipo, no planeta Terra. PEN, é. Electric tipo, Magnetic Pulse Grenade. E aí o bagulho, tipo, ele desativa tudo que é eletrônico aos imagina arredores. Essa porra acontece, mano. E você sabe quando que foi, acho que, o último que teve? Foi, tipo, em 1700 e pouco. E, tipo, nessa época não existia nada eletrônico. Então, isso é fake news. Ah, pode ser, né? Acabei de ver aqui, ó. NASA não confirmou que ventos solares poderão deixar a Terra 1 ano sem internet. Isso aqui eu tinha visto no Showcase, tá, pessoal? Por isso que eu falei que não tinha certeza. É, o conteúdo é compartilhado na forma de um vídeo. A gravação explica que a Agência Espacial dos Estados Unidos enviou ao som um equipamento que retornou dados sobre a formação de uma tempestade geomagnética. O fenômeno afetaria todos os aparelhos eletrônicos e satélites, culminando na interrupção da internet, e a ameaça teria sido comunicada recentemente pela NASA. É falso. Mas será que isso pode acontecer? Ó, a NASA de fato enviou um equipamento para estudar o Sol. Porém, em momento algum, a agência espacial anunciou que os dados coletados pelo equipamento indicam a interrupção da internet por um período de 1 ano, devido a ventos solares. Isso aqui pode muito bem ter sido só... Pode ser mais, podem ser 10 anos, tá ligado? Ventos solares. É. Mas ventos solares... É culpa dos ventos solares, galera, porque... A gente mandou uma máquina. Amigo, isso aí é culpa dos ventos solares, não tem jeito. Fluxo contínuo de partículas constituído principalmente de prótons e elétrons. Que toma! Você achou que seria o quê, mano? Que está vindo de lá. É, enfim, é falso essa porra. Mas, né, eu fico me perguntando se esse tipo de coisa não pode acontecer. Pode, sim, porque pode, ao mesmo tempo que existem indícios de alarmismo, né, para muitos possíveis fins de mundo, o ser humano parece estar bem tranquilo, assim, né, com... Tá como, de boa. Umas coisas, tá todo mundo muito de boa, assim, falando, tá tranquilo, meu irmão, relaxa. Fica na paz, que vai dar tudo certo. Gente, mano, pode estar à mercê do que qualquer coisa que pode acontecer, mano. A coisa que eu tenho mais medo de acontecer, acho, num futuro próximo, é uma porra de uma pandemia de novo, cara. Eu fiquei muito traumatizado. Isso daí já foi demais. Parar pra pensar, tipo, que 2 anos passaram, tipo, muito. Não houve aviso prévio, assim, né, tipo... claro que os cientistas sempre nos alertaram da possibilidade. Uhum. Mas, tipo, não tem como você saber. Tipo, literalmente amanhã pode aparecer um vírus e, tipo, não tem muito como rastrear isso. E essa é a parte que me deixa mais cabreiro, assim. Sabe, tipo, um meteoro a gente conseguiria ver de longe, um tsunami, uma avalanche, a gente... Muitas coisas a gente conseguiria antecipar, pelo menos, e saber com antecedência. Isso aí, a gente meio que não tem controle. O negócio, tipo, pode estar acontecendo agora e a gente saber daqui um mês e daqui 2 meses, plau, o bagulho estourou. Cara, pode estar acontecendo agora. E, tipo, pode acontecer 3 nos próximos 10 anos. Simultaneamente. Pode acontecer 2 ao mesmo tempo. Então é uma parada que me deixa cagado de medo e eu só tenho que rezar pro Papai do Céu pra ele, por favor, não deixa nenhum micróbio entrar nesse mundo de novo. A gente, cara, tá tão feliz. Tem muitos... Eu tô indo tanto em festa. Caralho, mano. Tem que aproveitar. Juro por Deus, cara, o Covid mudou minha vida, assim. Eu lembro que quando eu tava trancafiado em casa, eu falei, mano, se um dia a vida voltar normal, eu vou aproveitar muito mais. Nossa, e hoje em dia, mano, eu aproveito muito mais a vida, mano. Pô, eu tô no carpe diem mesmo graças ao Covid. Lembrei, mano, dessa minha rotina de época de pandemia, era literalmente cama, sofá. Mano, eu não fazia nada, eu não saía da porta de casa. Eu saía de casa pra passear com a Dilson, andava até a esquina e voltava e ficava, mano, preso, isso, neurótico. Eu saía na luz ali, falava não pra 3 mendigos, voltava pra casa, uma sacola, sem celular. Cara, foi muito doido, né? Que tomara muito que a gente não viva essa porra de novo, mano. Apesar de eu achar difícil, assim, né? Tipo, passar os próximos 30 anos sem uma porra dessas acontecer de novo, do jeito que o mundo tá, né? E as coisas acontecendo tão rápido. Tenho medo do ser humano pisar mais uma vez descalço onde não deve aí. E vai mais um vírus fudido. É que tá, né, mano? Sabe aí, nem a origem das paradas real pode acontecer de qualquer origem. É, tipo, mano, aí você vê depois do Covid, saiu o estudo falando que esse vírus já tinha sido visto num bueiro no Brasil em 2000 anos atrás. É, mó cota atrás. Tá, mas quem que tá falando a verdade nessa porra então, mano? Meu Deus do céu, ninguém tá falando o bagulho certo, caralho. Foi a sopa de morcego, cara. Esse negócio de informação falsa vai ficar cada dia mais satânico, cara, no nosso mundo, assim. Vai virar um negócio que, tipo, hoje eu aprendi a ler um negócio e falar, ah, tá, é igual bocadinhas, mano. Pode ser que seja verdade. Você tem que constar tudo aqui. Na verdade, vai virar um conceito duas vezes, mano. Conceito obsoleto. Esses dias eu recebi um link aí, mano, que ele tava assim, é tipo, site.com, é site, não sei o que lá, arroba RU, tá ligado? De Rússia. Arroba url8.ru. Aí eu falei, porra, é vírus, né? Eu ainda perguntei pra pessoa, você clicou no link, você pegou o vírus? E ela falava, não, pode clicar aí. Aqui você guarda dinheiro. Aqui, filho, pode confiar. E aí eu falei, como assim, mano? Você não tá entendendo que isso daqui é golpe? Ela falou, é golpe? Eu falei, tipo, olha esse site, arroba url8.ru, sabe, tipo... A pessoa clica aí, você guarda e rende muito. Completamente bizarro, assim, .ru. Meu, dá pro mundo acabar muito fácil, mano. Só botar um link pras pessoas clicar, ele já é o início de um start do começo do begin de, mano, fim de tudo. Pô, tem isso, tem esse negócio de arma biológica também que me deixa com medo pra caralho. Acho que doença é um caminho perigoso aí, mano, pra humanidade. Não pode. Porque, tipo, é um bagulho microscópico, né, mano? Não consegue, é um inimigo invisível. E morre tudo. É um inimigo agora invisível. E morre por muitos anos ainda. E é muito, muito hipócrita, o mundo é muito hipócrita. Existe desde de guerra e tá tendo guerra. E é isso. E as coisas acontecem. E os países que falam que não pode, eles vão lá e faz. É. Aí depois eles falam que não pode de novo. Tá ligado? É muito louco isso. O mundo funciona assim, ó. Eu vou botar meu nome nesse papel aqui e aí as pessoas vão parar de se matar, tá? Tá assinado. Vou escrever, ó. Vou pegar minha não mão. Não pode mais usar veneno no rio. George Flowers Cranston. Assinei. Pode parar de se matar e acabou a guerra agora. Agora a gente se gosta. Imagina os caras que estão no confronto, os caras... Acabou! Já aí eles falam... Ah, recuar! Vai lá e fala, ah, mano, demorou, é isso, tamo junto, cumprimento o inimigo, assim, ó. Valeu aí, mano, pelo rolê, foi da hora, mano. Foi mal. Pisando na perna do amigo morto, assim, completamente dilacerado no chão, indo embora pra casa. Imagina os caras tudo esperando o Uber na porta da guerra lá, tipo, vai. Nossa, pra casa. O preço devia estar no dinâmico, mano. Você quebrou o dedo, você ia falar, mano, o que eu posso fazer agora? Meu dedo quebrou. Nada. Eu acho que tudo vai ficar... Nunca esteve tão bom quanto agora, mas tudo pode piorar também. Né? Tipo, acho que a humanidade tá indo pra algumas possíveis finais de vai ou racha, assim, sabe? E vamos ver, né, que caminhos que a gente vai escolher. Eu tenho fé que a humanidade vai conseguir se sair bem dessas atuais ameaças que a gente tem aí. Mas pode ser que não também, né? Que me deixaria bem triste, porque eu sou um cara cheio de sede de viver e de ver a humanidade prosperando e com uma vida muito longa aí pra gente, quem sabe, superar os dinossauros que viveram por 200 milhões de anos e não fizeram porra nenhuma. 40 minutos de história enquanto eles tiveram as 24 horas, tá ligado? A humanidade e os dinossauros é o que o Mano Brown falou, mano. É viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Os dinossauros foram Zé, que viveram muito. Uhum. Muito mesmo. E a gente tá fazendo tempero em cubos. A gente tá vivendo um pouco como rei. O dinossauro, é. E a gente hoje usa os dinossauros pra abastecer nosso carro, irmão. Toma. Pra fazer nosso bota na panela esse caldo aí. Pra fazer nosso chiclete. Vou mastigar. A gente usa o dinossauro, a gente mastiga o dinossauro. Porra, mano. Faz ele de limpador de vidro, tá ligado? Bota ele pra... Mano. E é bom, é com esse turn down for watch nos dinossauros aí que a gente vai encerrando nosso episódio dessa semana do Bocadinhas. Ah, mano. Que foi a gente discutindo quais são os possíveis outcomes do ser humano, né? O que a gente acha que vai acontecer com a humanidade no futuro? Quem sabe esse capítulo não tem um segundo episódio aí com mais hipóteses, né? A gente pense em mais coisas pouco, ou tenha mais informações, né? Porque existem muitas coisas que podem acontecer com a humanidade. Mas esse foi o nosso papo de hoje, Marcelão. É nóis, mano. Tem que tomar vacina, tem que tomar os remédios, se cuidar, entendeu? Não matar ninguém, nem inventar armas mortais pra humanidade. Se cada um seguir esse código aí, já dá uma aliviada já. Já dá uma aliviada já. Porque a gente precisa de menos gente louca, mais gente alugando. Mais gente alugando. É isso, né? Tem que lavar a mão depois de cagar, entendeu? Mais gente, mano? Consciente, mais gente higiênica, é isso aí. Higiene é muito importante. O brasileiro é um povo muito higiênico, cara. É, absurdo. E é isso. Você fique com Deus. Não larga da mão dele, não. God bless you. E a gente se vê semana que vem. Tô de olho. Como sempre. Tchau. É nóis. Você ouviu? Bocadinhas. De volta na próxima semana.